Eu tô no corre faz um tempo, sempre em movimento. Sigo firme e forte, ninguém vai me parar. Tô sentindo que esse é meu momento, existo logo penso que esses versos vão me estourar. Sabe bem que eu sou criado gueto, que eu tenho os fundamentos. Eu vim cumprir a obra de Jah. Luto contra todo preconceito, o povo tá sofrendo. Meu som vem pra te libertar. Não abaixa a cabeça pra ninguém, você é filho do rei e ninguém pode te tocar. A lei dos homens vale pra vocês, das 9 até as 6. Até quando isso vai durar? Eu escuto pom pom na minha quebrada. Não confio nos pom pom que tão de farda. A bruxa tá solta, mas Deus me guarda. Anjos na minha escolta, junto com os parça. Eu vim pra mostrar o que eu vi do outro lado. Eu vim pra tirar o véu, tá revelado. Nós vamos herdar o céu, solo sagrado. No final o bem venceu, tá consumado. Eu vim pra mostrar o que eu vi do outro lado. Eu vim pra tirar o véu, tá revelado. Nós vamos herdar o céu, solo sagrado. No final o bem venceu, tá consumado. D'Artagnan não é só os flow, também as barra. Tô lançando só o gold, cheio de prata. Zé Povinho eu falo um monte, mas não faz nada. Cê quis atrasar o bonde, não arruma nada. Vim pra libertar o povo, o Moisés rasta. Eu vim pra guiar o povo, em meias águas. Andei muito tempo no deserto com os meus pés descalços. A terra prometida é o fim dessa jornada. Já fui mais desconfiado, todos foram perdoados. Também tenho meus pecados, também já fraquejei quando eu fui testado. Poucos resistem à lábia do diabo. Poucos sabem o quanto eu fui menosprezado. Desprezado não tem empresário. Meu trabalho nem sempre foi tão valorizado. Meu salário às vezes era só um obrigado. Hoje eu tô investindo em fundos imobiliários. Me viu nas manchetes, ficou impressionado. Mano, espera só até eu lançar meu álbum. Quis bater de frente, ficou pressionado. Não contava que eu ia chegar tão pesado. Eu vim pra mostrar o que eu vi do outro lado. Eu vim pra tirar o véu, tá revelado. Nós vamos herdar o céu, solo sagrado. No final o bem venceu, tá consumado. Eu vim pra mostrar o que eu vi do outro lado. Eu vim pra tirar o véu, tá revelado. Nós vamos herdar o céu, solo sagrado. No final o bem venceu, tá consumado.